Cash Reste Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Reste Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Reste Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living, Google Discute. Saiba mais em r6living.pt. É verdade, estamos em tempo de passagem de ano. Estamos em tempo de boas festas. E já que estamos a mudar de ano, convém olhar para trás no que foi o ano de 2016. E neste olhar sobre a política, a economia e as pessoas, vamos centrar a nossa mensagem nas pessoas e vamos destacar aqui aqueles que, a nosso entender, foram verdadeiramente as figuras do ano. Num ano em que se perderam grandes figuras, com destaque para o mundo da música. Mas entre nós e a figura nacional do ano, aqui em Cash Reste Zero, tem como nome Fernando Santos. Fernando Santos foi o selecionador nacional que esteve a liderar Portugal para ser campeão da Europa e ainda que os candidatos fossem fortes e que também podiam muito bem ser figuras do ano a nível nacional, como Ronaldo, António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, nós optámos por Fernando Santos. Foi uma evidência de conhecimento, foi uma manifestação do que é acreditar e foi de uma autenticidade que já não se usa, autenticidade que foi bem mesclada com determinação. Para nós, a figura do ano nacional que liderou a conquista de um troféu ímpar em toda a história de Portugal foi Fernando Santos. Agora, olhando para o nível local e regional, a nossa figura do ano está muito relacionada com aquilo que foi para nós também o acontecimento do ano. Falamos da vitória, da conquista, do grande destaque que sofreu, ou que recebeu, se quisermos dizer, a BLC3 com o seu projeto Centro Bio, ligado às bioindústrias, às biorrefinarias, aos bioprodutos e a conquista do Prémio Europeu Regio Stars 2016, que faz com que aqui em Cash Reste Zero a gente sublinhe como figura do ano a nível local e regional João Nunes, o engenheiro, o jovem engenheiro que lidera a BLC3 e que é uma boa prova de que vale a pena apostar no conhecimento, na educação e na sustentabilidade. A BLC3, que teve um ano também de se lhe tirar o chapéu, no que se refere a nova imagem, novas instalações, e também João Nunes liderou aquilo que nos parece merecer um sublinhado muito forte, que é a prova provada que é possível fazer coisas no interior, com os jovens, e uma vez mais, Portugal, para ser mesmo, ser um país inteiro. Assim, em resumo, aqui em Cash Reste Zero, figura nacional do ano, Fernando Santos, figura local e regional do ano 2016, João Nunes. E nós dissemos no início desta nossa crónica, se quisermos chamar-lhe assim, que se perderam grandes figuras este ano, com destaque para o mundo da música, e já que estamos em início de ano, mesmo às portinhas de começar um novo ano, e quando começa um novo ano parece que estamos todos a começar, parece que somos todos iniciantes, parece que estamos todos a começar qualquer coisa de novo, então fica aí uma música de uma das grandes perdas do ano, que foi a partida de David Bowie. Bom ano! Your face.